Pode até sofrer, pode até chorar, se apaixonar e ser tudo em vão, mas só vai saber se você tentar. É assim a vida, não tem jeito. É isso aí, valeu Samuca. Tora, mano B. Eu não quero mais brincar de amar. Não quero mais fazer o coração chorar. Eu já brinquei, eu já magoei. Agora sei aonde eu errei. Então menina, anote aí na agenda. Eu só quero que você me entenda. Que eu mudei o meu jeito de ser pra ficar junto com você. Espero que você me dê uma chance. Dê uma chance pro nosso romance. Eu sei que Deus vai abençoar a nossa união pra poder ficar de boa, sossegado. Samba livre, me diz o que eu faço. Amigo, vou te perguntar, qual é a sua intenção? Se o motivo é sossegar ou é chamar a atenção? Amigo, eu te vi no samba com essa mina do seu lado e parecia a gente bamba, pagando uma de namorado. Pode até sofrer, pode até chorar, se apaixonar e ser tudo em vão, mas só vai saber se você tentar. É assim a vida, não tem jeito não. Pode até sofrer, pode até chorar, se apaixonar e ser tudo em vão, mas só vai saber se você tentar. É assim a vida, não tem jeito. Você ouviu que não é brincadeira, não perca tempo, chega de zoeira. Você mudou por ela e agora, será que ela por você chora? Já chorou, agora é muito tarde. Depois do amor é só felicidade. Não vai e vem, vai ficar bem. É tudo que ela gosta, o que ela quer, eu já sei. Não vai e vem, vai ficar bem. É tudo que ela gosta, o que ela quer, eu já sei. Amigo, eu vou te falar, qual é a minha opinião? Tem que amar e se entregar de corpo, alma e coração. Parceiro, viva só por ela, que ela vai se apaixonar. Que a gente sabe na favela, tiver de ser, será. Pode até sofrer, pode até chorar, se apaixonar e ser tudo em vão, mas só vai saber se você tentar. É assim a vida, não tem jeito não. Pode até sofrer, pode até chorar, se apaixonar e ser tudo em vão, mas só vai saber se você tentar. É assim a vida, não tem jeito não. É, a vida não é fácil, tem que escutar os conselhos verdadeiros. Muito obrigado, Samba Livre. É isso aí, mano B. Você tá ligado que parceiro não ia falar besteira. Muito obrigado. Família Impacto e Samba Livre. Ah, moleque!